breve cai a flor, mas o meu Senhor permanece para sempre. Seca-se a erva e cai a flor, mas o meu Senhor permanece para sempre. Permanece em todo lugar, em meu olhar, em minha vida. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e vivo está e quer habitar em você. Por isso eu louvo a ti, meu Senhor, pelas maravilhas que tens feito. Porque quer esse amor, deseja esse amor e me envolve sem fim, Jesus, para mim. Sentir essa chama e fulgor sempre acesa em meu peito. Eu quero esse amor, desejo esse amor que me envolve sem fim, Jesus, para mim. Sentir essa chama e fulgor sempre acesa em meu peito. Seca-se a erva e cai a flor, mas o meu Senhor permanece para sempre. Seca-se a erva e cai a flor, mas o meu Senhor permanece para sempre. Permanece em todo lugar, em meu olhar, em minha vida. Ele é onipotente, onisciente, e vivo está e quer habitar em você. Por isso eu louvo a ti, meu Senhor, pelas maravilhas que tens feito. Porque quer esse amor, deseja esse amor e me envolve sem fim, Jesus, para mim. Sentir essa chama e fulgor sempre acesa em meu peito. Eu quero esse amor, desejo esse amor que me envolve sem fim, Jesus, para mim. Sentir essa chama e fulgor sempre acesa em meu peito.